Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Ecofin chegou esta terça-feira a um consenso sobre o alargamento dos prazos de Portugal e Irlanda para o pagamento dos empréstimos. Reunidos hoje em Bruxelas, os ministros das Finanças de toda a União Europeia concordaram em falar com a Troika para que esta equipa apresente uma proposta que facilite o pagamento dos empréstimos a Portugal e à Irlanda através de um ajustamento no prazo de pagamento. O ministro das Finanças não quis comentar a notícia do Diário Económico, que dava como certo que os cortes nos subsídios de desemprego aconteceriam já este ano e com efeitos permanentes. Vítor Gaspar disse não ter qualquer conhecimento sobre esse assunto e foi claro ao afirmar que, mesmo que tivesse algo a dizer, não o faria durante a visita da Troika a Portugal. Vítor Gaspar também falou sobre a extensão do prazo para pagamento do empréstimo que Portugal e Irlanda pediram ao Ecofin. O ministro das Finanças garantiu que o prazo será inferior a 15 anos e explicou que agora cabe à Troika analisar as condições necessárias para assegurar uma saída sem problemas do programa de ajustamento financeiro. Os alunos e os institutos que quiserem fazer um estágio no Instituto Ricardo Jorge têm de pagar 10 a 14 euros por dia. A exigência já vem de 2010, ano em que foi elaborado o regulamento de estágios neste instituto. O Instituto Ricardo Jorge justifica a existência de um pagamento com os recursos que se gastam com os estágios e com as visitas de estudo e todos os seminários e cursos. Além disso, o diretor da instituição, Pereira Miguel, explicou que o Instituto Ricardo Jorge não é uma escola e, portanto, não tem que dar formação gratuitamente. Os trabalhadores da Metro de Lisboa vão estar em greve no dia 20 de março. Os funcionários protestam contra a privatização da empresa, o silêncio da administração e a extinção de postos de trabalho. O pré-aviso de greve foi entregue hoje pelo Sindicato dos Transportes e Comunicações. Quem também está em greve são os funcionários da CP Comboios de Portugal. As perturbações nos serviços vão começar a fazer-se sentir já esta noite nos comboios noturnos. Quarta e quinta-feira, os trabalhadores da CP vão estar em greve e na quinta-feira a Carris junta-se à luta dos trabalhadores dos transportes numa semana marcada pelas greves neste setor. O Colégio Cardinalício quer conhecer as conclusões do caso conhecido como VatiLeaks, que o jornal La República divulgou como sendo o responsável pela demissão do Papa Bento XVI. O Colégio de Cardeais decidiu que quer ficar a par das conclusões que a investigação, a alegada fuga de documentos secretos do Vaticano, produziu. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã voltamos.